Você paga uma fortuna de mensalidade da escola, os caras ficavam um mês dando uma hora de aula e te dão isso aqui de Dia dos Pais. Os filhos. Olha só, depois mas, respeito. Deixa eu ver que eu não vi o que tu ganhou. Você ganha aqui, ó. Você ganha isso aqui, um chocolatinho vagabundo. Mas não é nenhum trabalho manual das crianças, nada, um CD, alguma coisa que vira porta-retrato, que vira relógio. Trabalho manual das crianças como em EAD, caralho. Ué, mas tá fazendo. Faz em casa, te entrega. Mas ainda te fazem buscar nessa porra, ainda por cima, né? Claro, nossa mãe ia ficar mais caro do chocolate. A vantagem é que eu tava na porra do PS do hospital antes de ir pra lá, então eu já devo ter contaminado meia mundo lá também. Vai compartilhar essa bosta descolora também. Assim, nesse clima de amor, vamos começar então, vamos lá. Não, hoje qualquer assunto que levante vai ser morto. Papo de Gordo na quarentena! Ouvintes de peso, unidos de São Paulo, aqui é o Gonçalo. Estamos de volta com o Papo de Gordo da Quarentena. Ai, meu Jesus Cristinho, já tô vendo a tapioca reclamando da minha raiz branca pra isso. Tapioca vai reclamar. Olha, do jeito que a tapioca tá vestida hoje, como se a gente tivesse, é um misto de princesa Leia com, sei lá, Barbie inverno. Ele tá. Eu não sei o que sentir. Ele tá em Aspen. Ele vai ser pra Parece aqueles filmes de barco de pesca. Gente, que sociedade é essa, né? Que acredita que a Bahia está no hemisfério norte, né? Não, que sociedade é essa que baiano tem cachecol e gorro? O general da saúde fala que está lá no hemisfério norte, o cara acredita, né? Olha, você é muito influenciado, Tatão, você tem que parar de ver a internet. Você precisa assinar o Discovery Kids. Você pode ver vídeos. O Vinícius Tapioca, ele é uma pessoa que foi criada no sertão, na Caatinga, entendeu? Eu acho que você sentiu muito calor. É por isso que é fresco assim, né? E aí, nesse momento, agora fica difícil, eu entendo você. Vini, você é de Conceição de Feira, não? Não, eu nasci em Salvador, mas fui criado em São Gonçalo dos Campos. São Gonçalo dos Campos, a capital mundial da saúde, eu lembro muito bem disso. É, exatamente, capital da saúde. E aí, isso... Como é que São Gonçalo dos Campos? Perto de Feira, quase um distrito de Feira de Santana. Eu sou bobo de Feira de Santana. Porque Feira de Santana não é apenas quente. Feira de Santana é o inferno, literalmente. Então, essa aí tem o. A Rubiane tá no chat dizendo que o cachecol é dela, hein? É o cachecol dela. Denúncia! Eu sabia que tinha um toque de Barbie esquiadora aí. Barbie com ação de inverno mesmo, né? Porque eu não sei onde tá. Eu quase não uso essas coisas, pô. Vocês perderam o Rubiane com o gorro de Beatriz. Um gorro que tem um negocinho de bola. Ela queria. Você viu eu com a foto? Não. Ela queria que eu fosse com aquele gorro, velho. Com um gorro assim, com as bolinhas penduradas. Não, não, não. Não, não vai dar pra ficar. Não, eu só imagino o calorão que não tá aí. Daí nisso cara, tudo, mano, fala. Isso, mas... Daí nisso tudo. Isso tudo, mano, fala. Suando, aí daqui a pouco ele fala, né? Se perguntei a cerveja de tapioca tá gelada e ou a temperatura ambiente. Não, tapioca tá tomando conhaque, sentado na vela. Olha, não sei se olha o gorro da criatura. Cadê o gorro? Cadê? Vem pra cá, vem pra comer, tu não tá aparecendo, não. Ah, tá aí. Ah, coisa mais fofa. Peraí, ela tá parecendo corintiana. Corintiana! Amanhã é a final, hein? Amanhã é a final, sintoniza na Globo São Paulo pra assistir. Olha eu não entendi o porquê que a Globo tá ameaçando as pessoas que vocês vão estar em casa e vai ter a final do campeonato. É ameaça? Não, é, é falta do que passar. Eles não tem mais episódio de gaveta do, do caldeirão do Hulk. Hulk esmaga a lata velha. O povo tá tão mal aqui hoje porque tá foda. Dona Mayra tá tomando o quê? Vinho, muito bem. Vinícius Tapioca tá tomando o quê? Hoje é Dia Internacional da Cerveja, mano. Ah, é? Muito bem. Olha lá, temperatura ambiente. Meu Balino tá tomando o quê? Cerveja. Cerveja também, que processo. Flávio. Cerveja de butiá. Eu tô tomando água, porque a pressão deu 16 por 10 hoje. Você perdeu a chance de falar. Eu tô tomando Rivotril com água aí no cu. Tô tomando muito. Ele tá tomando ozônio, meu amigo. Tá tomando ozônio, que eu sei. Opa, e ó, o que eu recebi de mensagem por causa dessa merda? O João já tá perguntando aqui no chat. Você quer saber se o prefeito do ozônio no rabo é teu parente ou não, meu Balena? Não, vamos deixar uma coisa clara. O prefeito daqui de Imbituba, de onde eu sou e onde eu estou, é médico e não faz essas merdas. O de Itajaí é médico e faz essas merdas. Itajaí é lá. Então, o prefeito daqui de Imbituba, então, ele falou, eu experimentei e vi que não funciona. Não, o prefeito isso, daqui de Imbituba é bem fofo, foi meu colégio de escola, é bem gente boa, não fala mal dele. Eu soube que tinha um colega que batia nele, inclusive. É isso. Autorizou. Autorizou ele entrar na cidade pra você ver. Autorizou entrar no meio da pandemia na cidade. Autorizou. Senão ia apanhar de novo. Não, é. Não, cara, mas. O Dudu não perguntou pra mim, mas tá aqui, ó. Porra! Tá direto no gargalo, hein? Sim, muito. Tá tomando o Fernando tá tomando. Colhido no quintal, esse aí, hein? É, opa, ele mostra aí, ele, mostra sua garrafa de ele vinho, mesmo né? Pisou não. Nas uvas esta manhã, inclusive. Ele amassou a uva com a bunda. Ele e os outros dois amiguinhos dele do cover do ZZ Top foram lá e pisaram as uvas hoje de manhã. Eu vou te falar que essa coisa já acabou. Nem começou ainda. Mas eu tô acabando com o presente vagabundo que a escola deu no Panastai. Ai, ai, mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de uma coisa boa. Existe? Não, vamos falar sobre ozônio no cu, é óbvio. É claramente uma coisa boa. Oi, não tá melhor depois do tratamento? Bom para quem? É bom assim mesmo, Lúcio? Já experimentou? Então, eu tô querendo Itajaí pra ver como é que é esse negócio. É por isso a pergunta. Se era parente da eu tô alugando o comprovante de residência, tá? Se precisar, eu tenho conta de luz Itajaí. Pra quem já conheceu o João, o segundo o Tapioca comentou na minha charge, o uso ideal é de 6 em 6 horas, viu? Não, mas lá é o quê? Uma vez por dia durante 10 dias, é isso? Mais 10 não, 6 em 6 horas. Mas o negocinho lá é fininho, foi bem enfatizado. Peraí, que negocinho Ai, perdeu uma toda graça agora, como assim? Você vai tomar ozônio no cu e não é, assim, com vontade? Eu não entendi. É, como é que é o nome? O catéter? Como é que é o nome daquele negócio? Que eu... Deve ser, não sei, né? Deve ser um catéter, uma sonda anal. Então, conta o... Peraí, mas é sonda anal alienígena? Porque não, sonda anal alienígena aí já é de outro calibre. Que o calibre do dedo do médico é maior que o da sonda? Não, eu acho que... Aparentemente, que os atuais foram mais marcantes, aparentemente. Hoje ele lançou outro vídeo... Meu Deus, eu tô com a franjinha da tia Maria. Ele lançou outro vídeo que ele explicou. O ozônio tá sendo usado no mundo todo. Opa, e por mundo, isso, tudo. Ele Uau. Cadastrou Itajaí num teste, numa prova. Por que não, né? Por que não? Então, tipo ninguém assim, tá fazendo nada mesmo. Ah, isso. Preencha aqui esse Google Forms pra ver se você se candidata nesse negócio aqui. Então, tipo, testar vacina ou... Tratamento com várias cidades estão fazendo. São Paulo está testando uma, que acho do Instituto Butantan, eu acho, está fazendo. Não, São Paulo está testando. O BCG, uma... né? Está testando o BCG, que é de tuberculose, está testando também o que tem feito pelo coronavírus. É, velho, eu acho que tem que testar ozônio no cu também, não sei. Aí a gente já chegou num nível muito avançado. É, porque eu entendo que a gente tá no desespero pra achar alguma coisa que funcione, estamos testando, porra, até testar tuberculose, testa, vacina tuberculose, pensei assim, poxa, tem sentido, os caras arrumaram a plausibilidade lá, porra, de repente até funciona. Agora, porra, ozônio ano retal era. Os outros já começam a vir aqui mesmo. O próximo estágio é banho de lama, né, bicho? Não, eu tô esperando que alguém fale que Minâncora com lixe-meia massa resolva tudo, né? Não, os caras vão começar a passar gelol, né, pra resolver, não, né? Aquela água benta de time. Eu tenho certeza, né, que se a avó Bebeca fosse viva, ela já tinha curado meia população de Imbituba com aquele álcool, mato dentro, que ela passava no arranhado, ela passava no dente. a tampa bem enferrujada que dava... Fazia duas garrafadas e resolvia tudo. Voltando no bota dois ovos de pata, bate com gemada, acabou. Mas voltando no eu queria entender uma coisa. O doutor Tapioca, fazer como nosso médico de plantão e responsável legal por tudo. Se qualquer coisa acontecer de errado aqui, a culpa é do médico. O médico tá bebendo. Eu posso passar o remédio dele pra vocês depois pra garantir que tá tudo bem? Só queria entender uma coisa, assim. Ok, vamos supor que o ozônio resolva. Por que via retal? O que é que acontece diferente pra entrando pelo cu resolver? Pra ir só de baixo pra cima, Dudu. Cara, eu não li. Olha, eu juro pra você, pô, eu devia, até me arrependo. Eu devia ter lido pra ver o que é que eles alegam. Tem a história do café no botão também, né? Deve ter o mesmo efeito. Café no botão? O que que... Você nunca ouviu falar que o pessoal também usa café. Não é só ozônio que usa via retal. Não, café também. No umbigo, eu sei. Até não. Outras drogas se usam também, eles botam cocaína. Olha, já ouvi falar de uma galera que pega vodka, bota no absorvente íntimo daquele de introduzir, molha na vodka e mete no culpa. Mas não era colírio? Na minha época se usava colírio. Esse pessoal que faz UF vai foda, olha isso. Você já ouviu falar nisso, doutor Tapioca? Não, mas não deve dar mau hálito, né? Você pode chegar pra ficar bêbado sem bafo, né? Agora só tá um peidinho, você se entrega. Mas tem várias coisas que eu tô usando via retal. Imagina a situação desse garoto. Pernado na cama, vai rolar o sexo, pior, não, você bebeu, né? Mas olha aqui, ó, o ozônio, a pessoa fica inflada também, vai sair gente voando? Não. Nós vamos ver, os alemães voando na parte. Ozônio é tipo filtro, vela de filtro. Não, gente, ozônio, pessoas que fugiram da aula de química, ozônio é O3, é oxigênio, é três moléculas de oxigênio. Só isso, eu fiz magistério, a gente não estuda isso. Em vez de ser O2, que você, que te respira, é o O3. Além de lavar dinheiro em explosivo, você também entende tudo de ozônio, é isso agora. Pessoal de humanos então, não respira nem oxigênio, respira outro tipo. Mas não é pra asepsia, eu acho, o ozônio, não é isso? É, pra asepsia, a podologia é bem usada. O oxigênio é extremamente tóxico, e o O3 é muito tóxico, ele mata tudo, tá? Você usa pra asepsia por causa disso. Mas não sei se estou certo, mas estava usando o conceito de que parece que em algumas câmaras de descompressão, ou em algumas câmaras que tu entra para fazer a asepsia, eles jogam direto o ozônio em cima de ti. No olho? Então é essa. No corpo inteiro. Daí não, eu ainda não entendi. É em outro olho. É em outro olho. É só no olho. Cara, mas assim, o que eu mais fiquei passada é que as pessoas não se impressionaram. Ah, não, é um tratamento alternativo que ele vai testar. Não, as pessoas focaram no cu. Claro! Mas outro tratamento alternativo dele é cânfora. Ele já deu homeopatia, ele já distribuiu sardapim pra população. Isso. Cara, olha. Só melhora. Pomada minanco, né, pessoal? Que ele ainda é médico, né? Ele é médico. Ele é um médico conceituado na cidade. Quem diria? Olha, o próximo passo, se seguir isso, vai ser fazer sanguinha no pessoal. Vai pegar sanguessugas. Sanguessuga. Vai pegar sanguessugas na galera, né? Põe uma sanguessuga no conjunto. Não pode trocar sanguessuga, porque tem o perigo de passar o vírus junto. Não, pode passar um cada um com a sua. Cada um tem a como sua. Bom viking, eu acho que sanguessuga é bem interessante. Ai, não, né, gente? Mas assim, voltando para a minha pergunta aqui de fato. Então, a lógica é que tomando ozônio no rabo, ele absorve mais rápido. É essa a história. Seria esse o conceito, é isso? Não é para limpar de baixo para cima? Não, eu acho que pode ser isso ou pode ser também, Dudu, porque se você respirar o ozônio, além dele ser meio tóxico e meio complicado, respirar, você vai expelir ele também. Então, ele não vai ficar muito tempo no organismo. E, por via retal, ele vai ficar mais tempo no organismo. Acho que a ideia é isso, porque se injetar ozônio na veia, a pessoa vai morrer. Você sabe que eu tenho uma teoria. Não, tem a ver talvez com aquela notícia de que estupeidasse ia passar o corona à frente. Então, talvez aí eles estão eliminando e limpando na saída. Pode gente, ser também. Olha só, na boa. Eu tenho uma teoria pra isso. Isso daí sai do mesmo reino encantado de onde saem aqueles memes, né? De vacina com fetos e tal. Alguém chegou e falou: vamos colocar aqui ozônio no cu do corona? Vamos ver o que acontece. Vai ter alguém que vai acreditar? Teve, olha aí, o prefeito já ia acreditar. Teve um deputado aqui de Santa Catarina que compartilhou. Vai ter um grupo de deputados especializado nisso. Mas eu quero dizer, vamos lá. O que é que eu posso inventar de fake news hoje? Olha, a gente tem aqui a lista de que ovo faz bem, ovo faz mal. Não, ninguém mais se fala com ovo. Ovo, saúde, fala. Vamos lá, mais específico. Olha, a minha mãe, Dudu, a minha mãe hoje compartilhou comigo uma informação importantíssima que eu vou até falar, falando que tem que comer um ovo por dia para evitar o corona. Justo. O meu pai tem teorias como essa desde que o mundo é mundo, só que não era com corona. Meu sogro já bateu. Meu sogro já bateu alho com iogurte natural. Então, assim. Não existe nenhuma. Meu pai, ele é assinante daquela revista Saúde, se é que ainda existe nas bancas. Com cada semana vem uma receita milagrosa de alguma coisa, ele sempre acreditou nisso. E ele, de tempos em tempos, ele tem umas teorias muito loucas que ele quer porque quer colocar pra que eu adote, né? E a que mais recorrente é sobre banho frio. Que na cabeça dele, eu tenho que tomar banho frio todo dia, que banho frio fecha os poros. E ele usa o argumento da... Como é o nome? Da sauna. Que você toma um banho frio que fecha os poros, você não pega doença nenhuma. Porque assim, que o vírus, tá, o vírus só entra pelo poro aberto. Se o poro estiver fechado, não entra vírus. Então se você, toma banho frio e pronto, pô. O seu pai tem um futuro promissor na Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro. Olha os índices do Alasca. Olha os índices do Alasca em países extremamente frios. Se estão pegando corona. Não estão pegando, faz todo sentido. Olha aí. Mas aí tu vê. Ai, cagaço, Clara! O que é isso? Aí tu vê o cagaço da Clara. Ela deitou no chão e ficou passando, roçando o pé em mim. Ô, Clara, pega uma cerveja lá pra mãe. Cadê? Adolescentes entediados em acabou. Casa. Não, acabou. Só tem isso. Não, acabou. O copo tá furado, Clara. Não, mamãe, não é o Clara, claro. O Lucas Dias tá comentando aqui no chat. O Lucas Dias comentando aqui no chat que a gente não pode nem reclamar das loucuras de meu pai, não. Porque, segundo ele, o avô dele bateu laranja, couve e um pão de sal e mandou a gente beber. Caralho, laranja, pão de sal. Laranja e couve é tipo de um suco que meu pai diria pra eu tomar. Mas botou pão de sal no meio. Por que, não, velho? Laranja e couve é coisa detox. O pão de sal é o pão francês? É o pão francês. Na Bahia chama de pão de sal. Eu não sei se no resto do Brasil chama assim também ou não. Não. Lá na terra do Nando é cacetinho. Cacetinha. Não, na Bahia chama de cacetinha também, depende do ponto de vista. Cada um pede de volta, né, gente? Cara, qual a necessidade do pão francês ali? É o café da manhã completo, bicho. Pô, é que ele não pegou a receita completa, ele também tinha que ter colocado uma xícara de café e um pouco de leite. E um pouco de ovo. Mas aí, manteiga. Com que tu faz descer tudo isso aí? Com que tu faz descer manteiga. Tudo isso aí? Você põe manteiga e pronto, o café da manhã completo. Cara, a minha mãe me dava café com manteiga quando eu tava com tosse. É uma lembrança ótima que eu tenho daí. Dizem que eu a cólica. Café com manteiga, bom pra cólica. Puta merda. Deve ser. Olha, eu não sei se é bom pra cólica, mas a galera que faz redução do estômago ou que... Redução do estômago não, perdão. A galera que fica fazendo a dieta paleo toma café com manteiga, porque manteiga é... Não, mas não é. Não é manteiga. Minha mãe tacava margarina... A qual? Imagina a cena. Tô acampando no meio de um nada. O ligou a câmera sem camisa. Calma, vamos vislumbrar essa... Vamos apreciar o momento. Congelou a imagem. Olha que coisa mais linda. Ah, Júlio. Acabou o show. Eu não sei como ele tá aguentando nesse frio lá no Hemisfério Norte. Rapaz. Não, eu gostei muito do Nando falando, aqui tá 14 graus, tá quente. Tá quente pra caralho, tô suando aqui em casa. Aqui dentro tá 18 graus aqui. Ele ainda filma de baixo pra cima pra ficar sexy, olha só. É, pro Camilo aparecer bem. Nando tá de camisa só porque tá gravando, porque senão ele tava sem camisa, hein. Ele tá de camisa? Não, eu vi. Não, tava sem camisa. Não, falando sem camisa. Pro homem. Nando. Não, pro lugar? Sim, sim. Ah, o Nando, não, tô falando no caso. A barba do Nando tão grande confunde, é só isso. Isso aí. Mas sim, é que se eu tirar a camisa, o problema é que dá nó com os peitos do pelo. os pelos do peito. Os peitos do pelo. Entendemos. Mas dá muito nó. A gente tava lindo aqui, a ação da ozonioterapia é linda. Lindo? É hoje. Gente, melhora a oxigenação do sangue. Tá vendo? Uhum. É porque, como massa, o Carlos, que o Carlos é ótimo. Júnior tá hoje mais médico do que eu. É porque apareceu o Carlos aqui, eu li e falei. O Júnior, que tá mais médio que hoje, falou, né, que é oxigênio, de fato, é 3 moléculas de oxigênio. Então, teoricamente, vai oxigenar mais o sangue, né? Por que via retal, né? Mas tudo bem, para você não aspirar, talvez prejudique os alvéolos, então vamos lá via retal, o cu já aguenta tanta coisa, o que é uma bronca por cima, mas, né? Não tem talvez mais caro. Porque aí, certo, melhora a oxigenação do sangue, é bactericida, de fato, o ozônio é bactericida. Mas vamos lembrar... Vamos não, lembrar, o vírus, o problema é vírus, não é vamos lembrar que ele não está presente no reto, né? né? Tudo bem. Ué, mas peidar não passava Covid à frente? Leva. Mas quando você peida com os olhos, protege o ambiente. Tecnicamente passava atrás, não à frente. Olha que peito, nome, né? Espirrar é à frente. Na verdade. Ah, verdade. Desculpa. Confusão minha, desculpa. Tudo bem. Desculpa por não usar o termo técnico certo. Se aqui é um programa sério, vamos falar de coisas sérias, né? Passa atrás, não passa na frente, por favor. Não vamos confundir os ouvintes. Gente, que pessoas malignas. Tá fechada. Quem que tá fechada, gente? Não sei. O Júlio tá resolvendo coisas domésticas. Tá fechado com o Bolsonaro. Tá fechado, tá fechado no ozônio. Hoje tá fechado para o Bolsonaro. É, esquentou. Você nunca me enganou. Agora o Tapioca vai tentar a carreira dele de cano. Obrigada. Fica atento. Vai tirar a roupa ali na câmera agora. Nesse momento discutindo a relação com a Clara. Não, ela foi me dar chocolate. Foda vai ser tirar o gorro, porque o cabelo vai ficar lindo, né, velho? Ah, mas a gente pode julgar. Você julga o cabelo da Elba todo dia? Vamos julgar o seu cabelo. Cara, eu pintei o cabelo hoje por causa do Tapioca. Tá bonito. Eu já elogiei. Porque tava com branco até aqui assim. É justo. É, um outro assunto recorrente esses últimos dias, né? Quem tá comendo o quê? Que tá esfregando alguma coisa, né? É a Elba, é a Júlia? É a Elba. É aquele lata horrível com óleo, mas é o único chocolate em casa. Tá. É a nota de R$200. Eu já fiquei sabendo que a gente rolou... Tá circulando na feira. Tá circulando no Rio. Em Feira de Santana já tem. Em Feira de Santana já tem um bom tempo. Mas assim, na real, a questão que pra mim passou batido era a escolha da estampa, né? Que Lobo Guará foi muito aleatório. Rolaram as montagens muito legais com... Não, Lobo Guará não foi aleatório. Lobo Guará tava na lista Bíblia, sim. O Lobo Guará estava na lista Pixie, que escolheu a tartaruga marinha. Uhum. Escolheu um outro bicho, aí sobrou o Lobo Guará. Ele ficou naquela. Desde quando? O Lobo Guará estava na lista esperando a desistência de alguém. É, ele tava gente, na desde quando ele respeita a lista Pixie nesse país? Olha a procuradoria. Então, se Lisa Tríplice visse de alguma coisa, o procurador-geral da República talvez fosse outra pessoa, não é mesmo? Talvez fosse o Lobo Guará. Olha que ele tava merda. Eu acho que tinha que ser uma anta. Outra anta. Não, tá mandando a bandeira, vai ser de 500. Eu gostei muito do lance de ser uma ema, eu queria muito que fosse a ema. Mas não, na real... Tirarata cagamelo. Era muito melhor que o boi. Acho que a cara do Brasil nesse momento seria um boi. Seria um boi, eu concordo com você. Um boi funcionaria muito bem. Gado, eu assim. Acho que a o gado caramelo. Rural, assim. O negócio é boi branco. Tem que ser aquele Nelório. Sobre as estampas, com grande, certeza. Né? Todas as piadas já foram feitas no último mês, quando a gente estava sem fazer live. É, tirando pra pagar propina em volumes menores. Pra que caralho vem aqui a nota de R$200? Cara, pra que você quer ver a nota de R$100? Eu nem uso mais dinheiro em mãos. Pra que a nota de 200? Eu fiz a pergunta pra os caras falando dessa nota aí. O meu raciocínio foi: você lembra daquela nota de 10 de plástico? Sim. Lembra. Então, o que aconteceu com a nota de 10 de plástico? Todo mundo lavou na máquina pra ver se ela não desbotava e desbotou. Não, ela custou uma fortuna. Era pra ser uma edição comemorativa recolhida. Gastaram uma fortuna pra fazer a bosta da nota pra recolher depois. Não, mas aí eu consigo entender. Júnior defender, vai! Júnior, você é o nosso especialista em lavagem de dinheiro. Não. Conte pra gente. Primeiro, vamos lá. Você dificultaria primeiro, um pouquinho mais. Você coloca mais na máquina de lavar, né? Você coloca. Não. No sabão. Pedra, você dificultaria, você dificultaria pedra, um pouco a parte de falsificação, porque aquele plástico ali, ele tinha todo um sistema de microfilmagem, de não sei das quantas, que você dificultaria a parte de falsificação dessa nota de plástico. Também foi um teste, porque na época estava se cogitando isso, porque realmente o plástico daquela nota, ele dura mais tempo do que o papel, ou seja, ele vai ter menos reimpressão e por desgaste. Fica mais barato. Só que não deu certo, porque a tinta começou a sair das notas, eles tiveram que recolher por causa disso. Foi por isso que eles recolheram a nota e cancelaram esse projeto. Olha, nada como homem culto, depois de gastar em quanto nessa porra, nesse projeto? cara, você sabe que esse Lobo Guará tá 2 anos pra sair a parte gráfica dele, né? Né? Fábio, você fazia isso em 3 dias. Mas, Júlio, vamos lá. A parte gráfica dele, a gente viu no Fantástico que eles foram no Zoológico de Brasília e ficaram observando 2 lobas. Fotografando. Exatamente. E aí depois passaram pra um cara tipo o Flávio, que é um ilustrador frila, que fica enrolando, fazendo de conta que trabalha durante o dia, entendeu? E até hoje não tá pronta essa porra. Dois anos pra ficar pronto isso. Ah, mas até a justificativa do Banco Central ou do Ministério da Economia pra ter a nota de R$200 não tem o menor sentido. Porque as notas, cara, que são mais gastas são notas pequenas e ninguém anda com R$200 no bolso, a não ser o cara que guarda 50 milhões de reais em malas de dinheiro. Então, pra mim, só serve pra isso, pra diminuir a quantidade de volume quando você vai pagar propina pra alguém. Pra caber mais na caixa de gravata. Ou não, ou mas não era melhor fazer, então, a de 500? Ou a de 1.000? Pois é, você tá levando. Se eu pagar 1.000 de propina, vamos reduzir o número de notas, eu concordo com você. Ou num país também, gente, você tem que ver o seguinte, ou num país que o dólar passou de 3 reais e pouco pra 5 reais, quase 6, entendeu? O dinheiro desvalorizou, cara. Um dólar é R$200, tá certo? Você se lembra... Pra te poder usar no exterior. Você se lembra da época... Posso levantar a minha plaquinha de... Eu quero voltar pra Disney? Mas o que muda na desvalorização do dinheiro, você tem que enfiar uma nota de R$200 na economia. Você precisa de mais quantidade de dinheiro para comprar as coisas. Não precisa, Júlio. Quase muita gente usa dinheiro digital. Quase ninguém anda com dinheiro na carteira. De novo, olha só. Não, Flávio. De novo, você está na bolinha nossa. Porque a maior parte da população... Então usa dinheiro vivo, verdade, porque não tem nem como. Inclusive, um dos pontos centros que destacaram só foi... Só que a maior parte da população usa de 15 a 50 reais no bolso, não tem sentido. Não. Eu vi a entrevista. Os centros que circulam grande volume de dinheiro usam a maioria de dinheiro digital. O pessoal dos sertões, da parte mais interior de Brasil, mas que usa mais dinheiro, eles usam nota de 10, de 50. Flávio, eu vi a entrevista, o cara justificou da seguinte maneira: com o auxílio, as pessoas estão precisando sacar essa grana e não tem onde guardar, porque não tem conta em banco, essas coisas todas, está tendo que guardar em casa. Tá, então por isso, estão justificando a nota de R$200 para a pessoa poder sacar o auxílio provisório. Porque a caixa é incapaz de abrir uma caixa, o banco público é incapaz de abrir a conta para a pessoa ter o dinheiro guardado no banco. Exatamente. Não tem que transbordar no banco, nós estamos em distanciamento social. E o Rafael Souza fez uma denúncia aqui. Vocês não estão pensando na artrite de quem tem que ir todo dia no banco e depositar R$2.000. Exatamente. Entendeu? É muito mais peso. Exatamente. Olha ali, ó, Rafael Souza trazendo a informação. Realmente. E pior, imagina pagar no dinheiro a mensalidade dos filhos com a mensalidade do preço que tá, gente. Na escola, não é? Verdade. Inclusive, eu aproveitando. Imagina pagar a mensalidade dos filhos do patrão, né? O dinheiro. Já que o Rafael lembrou essa situação muito delicada, quero aproveitar e mandar um abraço pra toda a família Queiroz, que entende muito bem essa dificuldade que é do Brasil. Pior, e com dinheiro vivo na boca do caixa, pagar plano de saúde e pagar também a mensalidade de escola, velho, no preço que tá. Quero avisar pros amigos. Olha, já acho que R$200 é pouco. Vou pagar o boleto do colégio da Clara, tá aqui, tá aberto. Aliás, falando em boletos, falando aqui, igual você estava saindo na foto no UOL hoje, que chegaram na rachadinha da Michelle, né? Pois é, cara. Então, né? Caramba, chegar, aproveitar o ensejo de denúncia. Não podemos falar isso porque não pode. Respeito com a moça. Olha, mas eu quero uma coisa maravilhosa no Facebook, que o Queiroz é o aplicativo bancário da família Bolsonaro. Aproveitar o clima de denúncias aqui, eu quero falar que... Aproveitando as denúncias aqui, me passaram aqui no privado que as notas de plástico também tinham problema nas máquinas que contavam dinheiro. Sim, então quem contava dinheiro em casa ficava agarrando. Olha, mais um problema pra nós. O que me surpreende é que ninguém fez um estudo. Não era só pra lavar de gastar uma puta grana nessa porra dessas notas, né? E no Brasil se faz estudo pra quê? Se tu paga nova, caralho. Tu bota o povo pra usar o olho. É, tu faz. Quanta coisa se fez e se jogou fora? O kit do carro, o kit de primeiro socorro do carro, a mudança do negócio do... As tomadas. Porra, aí ele achou o prédio, fora. A obrigatoriedade do simulador nas autoescolas, que ninguém gastou uma fortuna na escola pequenininha, comprou a porra do simulador, dividindo não sei quantas vezes, nada precisa mais. Não serviu pra bosta nenhuma. Mamadeira de piroca. Quanta mamadeira de piroca foi jogada fora, não pegou. Livro infantil pra ajudar o dedinho aí do Paulo. A eleição todinha de... A eleição presidencial de 2018. Olha quanta coisa jogada fora. A cafeína tá comentando aqui no chat, que, quer dizer, ela acabou de retratar a mensagem dela, acho que ela ficou ofendida, não sei. Que com o Queiroz ela aprendeu, com toda certeza, o que é um amigo de verdade. Que ela nunca teve um amigo pra pagar R$16 mil de conta pra jamais. Ela. E ela, inclusive, acabou de me acusar que eu nunca ofereci pra ela nem 200, que eu tomei 16 mil. Realmente é um amigo desses. Que... O que deposita na sua conta 72 mil? Isso. Mas tudo que estão fazendo isso tudo é ciúmes. É por isso que você não identifica a amizade que o Queiroz tem com a família Bolsonaro e estão querendo distorcer tudo o que está acontecendo. Só inveja. É inveja. Isso é inveja. Invejinha. Aqui, entre nós, a gente sabe muito bem que Tapioca, que é o mais rico de todos, ele já pagou conta para todo mundo. A gente sabe isso. Ah, gente, Cachicó não é meu. Aliás, Tapioca, assim, isso aqui é fake. Só dos meninos para você, viu? Deixa eu desligar aqui. Bota são meus amigos de verdade. Do WhatsApp. Joga no status do WhatsApp o boleto assim, sem querer, pra ver se alguém pega e paga. Pô. Espalhar nos grupos, né? O código de barras, né? Parece pago, né? Jogar assim aleatório, a pessoa clica, né? Aleatoriamente, né? Fazer um grande sorteio de boletos. Né? Olha, tem uns códigos de barra que eu vou sortear com os amigos. Justo. Cada um paga uma conta. Ô Flávio, falando em coisas que dão ódio, me conta aí, como é que tá o lance da escola de teus filhos? Que eu soube que eles queriam voltar pra sala, de aula. Tinha matéria! Teve matéria essa semana com as crianças lá, tudo de máscara, comportadinha, higienizando as mãos. Eu vi uma não, assim, tudo alfabetização lá, ó. Eu vi um meme, alguém colocou alguma coisa na internet, no Twitter, alguma coisa assim, que resume bem esse negócio, né? Se você não consegue fazer adultos respeitarem o distanciamento, passarem álcool gel na mão, usarem a máscara, por que que acham que crianças que comem meleca de nariz vão fazer isso? Pois é. Faz bolinha de cola no dedo, né? Gente, a foto de Manaus do retorno às aulas tem uma criança sem máscara. Vocês viram no jornal? Só uma? Puxa, que sorte. Não, assim, a volta às aulas de Manaus. Aí tá a professora com máscara e um aluno lá sem máscara. Ou seja, não funcionou. Sim. Aqui em São Paulo saiu hoje que o Dória já disse que antes de outubro não tem volta às aulas presenciais. Se você acha que tem isso aí, esse ano vai ter volta às aulas presenciais? Não, não vamos, gente. Pro trabalho tem. Os caras colocam antes de outubro não vai ter. Esquece, cara. Você vai fazer aula presencial o quê? Novembro e dezembro? Dezembro é metade do mês e acabou? Eu por mim tinha que fazer o que estão comentando aí, né? Vossa Excelência primeiro, né? Antes de ter volta às aulas, tinha que ter volta ao Congresso. Para a escola dos meninos, eles colocaram a notificação e tal de Instagram. Ah, estamos consultando um médico não sei o que do hospital senhor libanês, tudo mais, não sei, que estamos tomando todas as precauções para fazer a volta às aulas segunda, se você não. Eu resumidamente eu coloquei, tá, beleza, vocês combinaram com o vírus? Mas que vírus que nem existe, isso é da China comunista. Eu acho um absurdo. Ô Flávio, você tá aí procurando pele novo. É, tá pensando que tem vírus. Mas pelo menos que é gripe normal, isso aí é uma gripe. Todos os dois problemas, Flávio. Isso é falta de Deus no coração e de ozônio no cu. Se tivesse. Olha, eu posso dizer que eu só tenho falta de uma dessas duas coisas. Que é Deus no coração, é verdade. É, você é porque eu, né? Fica a seu critério aí escolher. Eu nunca fui religioso, é ótimo. Ô, Carlos Júnior, me conte aí, Júnior, como é que anda aí o norte do país aí, cara? Como é que anda esse inverno agora, esse momento tão frio do país? Como é que anda? Cara, tá complicado, porque tá todo mundo usando estatística errada, porque não vamos dizer assim que não estão maquiando as estatísticas aqui do estado, mas é que passou 3 semanas sem fazer teste o PCR, só fazendo teste rápido, então o número baixou exponencialmente, aí começou a fazer, de repente apareceu 1000 casos, segunda onda. É, por que será, né? Por que será, né? Eu acho ótimo quando eu vejo na Globo News aqueles números, o mapa da Covid, baixou nos estados tal e tal. Eu tava, porra, como que eu tô testando essas merdas, bicho? Baixar é fácil, é só mas o Trump já explicou, cara. Quanto menos se testa, menos se tem. Né? Nossa, isso, a gente tá importando positivo. Tá importando o pensamento dos Estados Unidos. É um país muito mais evoluído, onde todo mendigo também fala inglês. Então tu vê que eles são muito mais evoluídos que os nossos mendigos. Os nossos nem português falam direito. Só não ir no médico que a gente nunca fica doente. Esse barulho de água não é o Carlos tomando banho, não, né? Não, é chuva. Tá chovendo aí, Júnior? Como assim, cara? Tá chovendo. Claro que sim, vocês não viram? Semana passada os índios se reuniram, fizeram uma dança. Foi bonito. Aquela dança era pra certo jumento morrer, não deu certo. Júnior, falando em índio, Júnior, eu soube que os índios agora eles resolveram que a melhor forma deles saírem da vida de índio deles é virarem garimpeiros. Existe todo um movimento nas aldeias. Segundo incentivando o ministro, isso. Que a gente ministro, tem que perguntar pra eles se eles não querem uma vida diferente. Não, porque assim, você nunca conversou com o cacique, não sei o que lá, do Muduruku. Mas o cacique Muduruku, ele tá todo interessado. Que tem rima. Que tem, lá ele, né? Muduruquives. Muduruquives. Então e aí, Júnior, a sua experiência com índios? Você que é, né, casado com índio. Você já perguntou pro índio se ele quer o Muduruku? Não, não perguntei. Mas eu já falei isso em alguns programas, quando falaram desse negócio de índio. Eu até comparo com o índio americano, que hoje, dentro das terras dele, ele pode fazer tudo. Ou seja, ele tem até uma lei meio que apartada do Estado. Lá ele pode. Né? O cassino, venda de arma, venda de pólvora, venda de munição, é tudo liberado dentro das aldeias, né? Dos espaços dos índios lá. E eu sou completamente favorável a uma lei que regule essa história toda e que o índio possa fazer exploração ou ele possa vender a exploração e ganhar dinheiro com isso, porque não adianta nada também, entenda, essa cultura que tem no Brasil de você fazer um isolamento da tribo indígena com assistencialismo, só por assistencialismo, e a população ficar também escrava de políticas públicas, que nem hoje está escrava de política pública. Porque eles não têm dinheiro para chegar e fazer nada, e se não tiver um governo interessado em ajudar uma aldeia indígena, eles estão quase ferrados, entendeu? Então é muito complicado. E aí vem os comerciantes que são muito bonzinhos e pegam o cartão deles da Bolsa Família para ficar lá já dentro do supermercado, né? Pra facilitar a vida. Tá claro, pra ser mais rápido, né? Ou sujeita todo mundo a uma terra de ninguém, entendeu? Porque a exploração de ouro em terra indígena hoje, o cara vai lá, negocia com o cacique, dá o dinheiro pro cacique, entendeu? Uma mixaria pro cacique e vai explorar ouro pro índio não interromper. Mas aí depois vem o Estado em cima do cara. Sabe? Aí fica um jogo de gato e rato do caramba, e que ninguém sabe a regra do jogo, e fica tudo no clandestino, e acaba que o próprio Brasil perde dinheiro com isso, sabe? A gente perde recurso com isso. Eu acho uma burrice sem tamanho. Eu acho que uma regulamentação e uma melhoria na política indígena no Brasil só traria melhoras para todo mundo. Uma regulamentação e uma política pública resolveria. Nossa! É qualquer problema no Brasil, né? É isso que é o problema no Brasil. Vamos regulamentar, criar uma política pública e resolver. Tem políticas públicas no Brasil, gente. Vamos aqui jogar limpo. Que são boas, a política é boa. Só que a aplicação política, a execução política, que depende de vezes quando o poder executivo, é uma merda. Mas o SUS está aí para isso. A nossa parte também de escolas públicas está aí para isso. É mais problema de execução do que problema de política. A política tá certa, tá jóia. As agências reguladoras, por exemplo, o pessoal reclama tanto de privatização. Então, as agências reguladoras, na teoria, seguem uma maravilha, não teria problema nenhum, mas ligaram o que vem para. Entendeu? Então, de vez em quando, o problema não está na política, o problema está na falta de execução. E no problema de a culpa é de quem? Ô, Júnior, foda-se. A culpa é de quem? A gente tá no Brasil. A culpa desse cara. A gente acredita em culpados. A culpa é do brasileiro. Em salvadores. A culpa é de quem? A culpa é do brasileiro. A culpa é do brasileiro que escolhe trocar o voto dele por 50 reais, bicho. É simples. 50 reais. Você não, acabou de ver o seu argumento, Júlio. É só você ver agora. Bolsonaro descobriu que auxílio, qualquer coisa, dá voto. Ele já está prorrogando o auxílio de 600 reais. Não descobriu, não. Não tem. Nossa família era ruim, era uma merda, era cabide de voto e agora tá usando como isso. Então, usando isso aí. Peraí. Quer trocar o nome do Bolsa Família? Está fazendo alguma coisa a respeito. Vai mudar de Bolsa Família pra Bolsominho, né? Isso vai chamar assim agora. Vai ser Bolso Família. Olha, você fica falando mal do Bolsonaro, depois fica a gente reclamando da gente no Twitter. Mas já superei essa fase. O Bolsonaro tá na lista do antifascista e aí você se fode depois. Eu soube, ó, agora é denúncia, hein, denúncia. Eu soube que está rolando aí na internet uma lista de podcasts antifascistas que já tá lá com a mão na boca do sapo. Tem uma lista na Cinemateca. Cinemateca? Cinemateca está indo pro caralho ou é outro lugar? Não, não sei. Cinemateca tá indo pro caralho. Então, tem uma lista de podcasts antifascistas na Cinemateca que tá pra acabar com todo mundo, entendeu? É por isso que a gente não arruma mais nada pra fazer na vida, é isso. O Flávio tá na lista. Também com todos os milhões que a gente recebe. o tanto de influência que a gente faz. Né? Nossa, eu sou. Pô, sacanagem. Eu tô na lista nada, os milionários. Todo mundo é milionário com a Lei Rouanet, né, velho? Porra, que merda. Eu não tô na lista nenhuma. Os milionários no grupo da Patarata, né, Tapioca? Porra, isso aí tudo, Dudu, é porque o governo federal retirou a verba de propaganda dos podcasts. É isso. Ai, ó. Saudade. Enquanto isso, o Alan dos Santos tá se mudando pro. Saudade quando o Dilma fazia anúncio no Papo Gordo. Saudade. Você lembra dos dois? Porra, bons tempos, hein, Flávio? Lembra que legal? Quando ele já anunciava lá o... Como é o nome daquele negócio que foi fazer? Estocar o vento. Não, antes de começar, não era ouvinte de peso, era saudação, mandioca! É verdade! Ô, bons tempos, hein? Eu o clássico saudade da estocagem da mandioca, do vento era, né, ótimo, né? Com a estocagem de vento, o Brasil ligar para frente. O Papo de Gordo apoia essa ideia. Cara, pô, a gente faturou uma grana com isso. Olha aí, ó. Se tivesse estocado o vento sem o vírus, hoje a gente tava salvo. Porra, tipo, caralho, Nando Gaúcho! Coisa linda. Coisa linda. Vai, Mike, agora, Nando Gaúcho. Muito rápido. Peraí, vai de novo. Agora foi muito rápido. Dilma era uma visionária. Dilma era uma visionária. Ela sabia de tudo isso. Isso é uma prova que realmente o vírus é chinês. Porque ela sabia antes do tempo que ia acontecer isso. Então ela tava querendo tocar o vento. Comunista. Pra que a gente pudesse ter ar limpo e não tinha vírus. O Nando é um gênio. É? Cara, você tá louco, bicho. É muito visionário. Mas daí eles colocariam assim uma redoma no continente pra soltar só o vírus. Não. Era em saquinho mesmo, né? Da a gente cheirava de mercado. Não. Aí que tá. Claro, e você não tá entendendo. O ar estocado tá virando ozônio e estão enfiando no mundo das pessoas. Você ia pegar esse ar e enfiar no cu, é claro. É verdade. Agora tudo faz sentido. Agora nem, na verdade, é visionário. O tal do oxigênio 3, O3, na verdade, é oxigênio enriquecido com vento. Faz sentido. Mas é enriquecido com vento, poderia ter sido enriquecido com o quê? Poderia ter enriquecido com nióbio, que a gente estava sendo protegido pelo Bolsonaro. O nióbio vai ser o revestimento dos supositórios de cloroquina que geram no mercado em breve. Isso tudo poderia estar sendo produzido, sabe onde? Na JBS. Olha. A JBS tá dando uma máscara pra cada 5 dias, não é bom? Nossa, falando de JBS, saudade do Temer, hein? Ô, meu Deus! Saudade daquele vampiro, aquelas mãozinhas nervosas, ô, saudade daquele. Aquele gel, a prova de bala, a prova de chuva, a prova nossa, de tudo. Nossa, você tá louco. O cabelo não mexia nada. E aquele português dele. Ah, pediu um momento, aqui, por favor, porque o Cosme. Peraí, ô, é pra você. O Cosme Magalhães, ele chegou aqui no chat, ele mandou um recado pra Elva, que era assim: boa noite, olá, fumadores de cigarros da Jamaica. Temo. É com a Elva. Eu entendi que é com a Elva. É um ansiolítico, né? Depois do Nando falar em ventos, é um ansiolítico. É justo, é justo. Não tem como. É justo. Não concordar. Se a NFL, a NBA tá liberando, daqui a pouco chega no Brasil. Ah, tá certo. Daqui a pouco tá fumando a árvore de Natal. Gente, aí. Gente, quem me fuma, com licença. Tá legalizado. É legalizado. Aí o Bela manda no prefeito da cidade. Você acha que olha, não, não manda no prefeito. Eu tenho medo dele, inclusive. Vocês estão sacaneando, mas Cuba não tem Covid. Cuba tem Covid, por que não tem Covid? Ele agora não vai deixar mais eu bater nele. Pega aí as estatísticas. Mas vocês não acreditam em estatística, mais. Oi, Balena, mas sério, conte pra gente agora. Você, o seu prefeito deixou você entrar na cidade, beleza. Você tá aí, você está infiltrada na clã. Eu tô há 2 meses aqui, inclusive eu gravei, eu fiz vários programas aqui. É, inclusive teve aquele que não foi pro ar, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Tem coisas que não precisam ser citadas, eu tenho uma filha de 15 anos, vou manter as imagens, né? O que eu quero saber é o seguinte, Balena, você ficava no Rio de Janeiro reclamando, eu tô trancada, não aguento mais, numa casa com um marido, filho adolescente, eu quero matar todo mundo, vamos jogar do andar. Continuo querendo. Só que agora você tá na praia. Você posta foto na praia. Você vai dar um rolezinho, você tira a selfie, você mostra o mar, você vai passear com a bucica na areia. Acabou a quarentena, isso aqui acabou agora, Jeve. Não, a praia estava fechada até então, hoje foi aberta. Tá fechada dia... como, Bahia? Tinha um portão para a água não chegar. Só o desembargador em Santos e a Elbimbituba. Eu respeito. Você já jogou alguma multa na cara de um guarda municipal? Cara, eu sou tão cagada, que a gente ficou num decreto com a praia fechada durante 14 dias. Daí, essa semana, eu fui andar de bicicleta com a Clara. Quando eu tô de bicicleta na areia da praia... Porra, a lua tá linda, vocês já viram? Quando eu tô de bicicleta na areia da praia, passa o carro da Vigilância Sanitária. Não é cagada? É cagada. E aí, você fez o quê? Você falou com ele em francês, foi isso? Falei com ele em francês. Mas sim, é só se mandar pra dentro da água que em algum momento alcança as águas internacionais. E daí não tem essa regra toda. Eu ia ficar em volta dentro da água. Peraí. É uma questão de pensar. Não, mas sério, daí tava fechado, daí eu sou uma pessoa que respeito. Mas o que você queria saber? Dudu, é assim, ó. Separação eu não penso mais, mas homicídio é diário. Mais rápido, né? Temos mais um proibidão. Uma amiga minha, fala... vai ficar viúva que separar. Então, não fala homicídio, fala, olha, divórcio acidente não, mas viúvez tá... Talvez, entendeu? Talvez. Escute o seu advogado, sempre. Escute por favor. O seu advogado. Oi, Elba, o João Gabriel, ele tá comentando aqui no Twitter com a hashtag ElbaMusa, dizendo: é muito errado eu achar Elba gata, mesmo ela parecendo uma tia minha. Porra, tia tua, puta que pariu, né? Cara, deixa eu contar uma coisa. Eu tava na casa da minha mãe. Que meu pai tá fazendo tratamento em outra cidade. Eu fui lá pra fazer várias sopinhas. Daí o carteiro chegou, eu fui buscar, cara, a encomenda. É assim que começa o filme espanhol. Eu tava lá, chegou o carteiro. Aí começa. Não, daí o cara olhou pra mim, perguntou o meu nome. Eu dei meu nome e sobrenome, ele olhou pra mim. Tu é parente da Betinha? Cara, o cara me reconheceu pelo olho. Qual o olho? Pelo olho do Zônio? O olho do rosto mesmo. Eu não costumo espirrar agora. Tá, mas Elba, você não enrola. Você acha que é errado o cara lhe achar gata, mesmo você parecendo na tia dele? O que é que você... Pô, se ele tem cara na tia dele, o que é que você vai fazer? Tieta, né? Tieta tá aí. Mas a tia ensinou a gente. Era jovem e bonita. Não. Tieta era jovem e bonita? Não, a tieta... Não, eu tô falando da tia dele. Ah, a tia dele. Ah. Então, João Gabriel, sua tia é jovem e bonita? Se tiver o link do Instagram dela pra colocar aqui no chat, a gente valida se parece ou não parece. Vamos ter mais um proibidão. Mas, João, você já conversou com o seu psicólogo sobre essa sua cara na sua tia? Não. O que você analisa? Pode ser muito X-Videos, já que na capa lá tem todo um monte desses problemas proibidos. Você sabe que aqueles negócios, né? Tia come sobrinho no X-Video, é tudo conversa fiada, né? Eu sou a cara da minha tia, tá? Da minha tia Valma. Então eu acho que um psicólogo... Então o João Gabriel pode ter tara na tua tia, e não na tia. Minha tia. A sua tia pode ser a tia do João Gabriel, né? Pode ser. Pode ser seu primo. Talvez. Todo mundo é meu parente, segundo meu pai. Já que todos são filhos de Deus, né? Não, segundo meu pai, o meu pai, se tu falar com ele, Nando, ele vai achar um jeito de tu ser meu parente. Ainda mais se é de pequena. Ele vai achar um jeito. Uhum. Aqui em Bento também todo mundo é parente. Na cidade pequena isso realmente é mais fácil. Eu lembro de conversas assim. É horrível, gente. Quando eu era adolescente, era horrível. Eu falava, conheci o fulano. Ele é teu primo, porra, pai. Agora? Ah, é, Balena! Agora já foi, né? É. Quem achou a primeira pedra que nunca pegou uma prima, Balena? Besteira. Não, nunca. Prima? Eu nunca peguei uma prima. Eu também nunca peguei uma prima. Eu sou mais velha. É. Eu também. É, mas Júlio, ah, você tá só nessa aí, irmão. Mas quem disse que prima mais velha não pode pegar primo caçula? Não! Clara, tu não tem primo. Eu posso. Não, pior que Clara tem um primo só. Corre, não. Não é incesto, primo não é incesto. Ah, não, Gabriel, eu tenho mãe. É primo nunca, filha, mas tá pesada disso. Não, imagina. Na verdade, pegar primo na Bíblia tá em sexto lugar, isso aí, como pecado. Tá, porra, a Bíblia todo mundo pegava todo mundo, me desculpa, né? Mas a Bíblia é um. Mas você não entendeu? Vai. Tá em sexto lugar. Em sexto! E o vovô? E o avô? Essa foi horrível, mano. Caralho, velho. E o discreta. Cara, em sexto lugar foi triste. Hoje eu falei que requeijão era um queijo que voltava. Alô, Jabu! Eu não consigo nem colocar em palavras isso da cabeça de pessoa. Quando alguém precisa imitar o Silvio Santos pra piada ser clara, é porque. Foi mal. Mas... Aí depois perguntam por que esse negócio de ensino à distância não dá certo. Pois é. Não, mas olha, eu acho que o Nando, ele seria um bom professor pra ensino remoto, certeza. Eu consigo visualizar facilmente, porque assim, eu já tive várias ligações assim, de Skype com o Nando, pra ele me ensinar a fazer alguma coisa no Papo de Gordo, pra atualizar alguma parada do site e tal. Porque, pra quem não sabe, o Nando é o nosso programador de estimação, tá? Ele é programador do Papo de Gordo, sei lá, 10 anos e nunca ganhou um centavo por isso. A gente cria ele cativeiro, por isso que ele tá assim. A primeira vez que ele fez o primeiro site, eu paguei ele. A primeira vez, há 10 anos atrás. E até hoje, é só na garantia. Os outros serviços são tudo manutenção. E hoje garantia. Pra mostrar pro advogado, ó, o que ele me deve, ó. Até hoje ele não arruma bug. Não, tem um novo bug aqui, ó. Tem um bug, eu preciso mudar de servidor. É um bug, porque o servidor de novo. E aí o Nando, ele durante... Lá foram 4 servidores já. Já mudou de servidor, de domínio, enfim. Mas ok. Uh-huh. O fato é que o Nando, pra cada ligação dessa que ele iria fazer essas paradas, ele ia ao longo do tempo inventando piadinhas e fazendo imitações. Então, assim, por mais que eu odeie e eu detesto com todas as pessoas quem faz vozinha, imitação, o Nando, ele consegue, tipo, amolecer meu coração. Eu não sei se é por causa dessa barba sedosa e cheirosa. É uma quebra de paradigma. Cheirosa, já cheirou lá. Como é que tu acha que eu recebo? Como é que tu acha que eu recebo meus serviços? Essa ideia de ir pra Campus Party pra aproveitar evento é o caralho. Literalmente. Veste queijo de cu é rola, né? Veste queijo, são tudo... distrações. Falando em saudade de festa de queijo, Nando, a gente tá em julho, né? Quer dizer, já tá em agosto agora, mas enfim. Só ano que vem agora. Só ano que vem. Esse ano foi oficialmente cancelado mesmo, né? Uhum, acho que sim. Cara, vai rolar o Oktoberfest? Tem que amigo meu não, dizendo que, né? Não. Em Blumenau, não. O nego já tá alugando casa, pô. Não. Na verdade, ano que vem vai ser divertido. É o Oktober Videocast. Em maio, provavelmente eles devem fazer carnaval, Oktoberfest, Fest queijo. Réveillon da Paulista, a corrida de São Silvestre. Não, mas ó, o Réveillon da Paulista foi cancelado, é verdade. O. Não sei se foi o Dória, se foi o prefeito de São Paulo, que eu esqueci o nome agora. O Covas falou que não vai ter. Mas no Rio de Janeiro vai ter. E não só vai ter Réveillon no Rio de Janeiro, que vão ter festas espalhadas para evitar aglomerar na Copacabana. Aglomeração. E mais do que isso. O Crivella falou que vai fazer um minuto de silêncio em homenagem às mortes do Réveillon. Caralho, olha que coisa foda, hein? O Crivella foi mal transcrito nesse momento. O que ele disse foi que ele vai fazer um minuto de silêncio em homenagem àqueles que vão morrer por causa desse Réveillon. O Crivella é o único prefeito do Brasil que não recebeu nenhum voto. Porque tu pergunta para as pessoas, como é que vocês elegeram esse? Ah, eu não votei. Ninguém votou no Crivella no Rio. Ah, mas é que nem o Collor, né? O Collor foi eleito presidente sem voto também. Não, o Crivella é impressionante. As merdas, gente, que ele fala, assim, são... Essa história do Collor é muito boa, porque assim, minha mãe tinha adesivo do Collor no carro. Minha mãe fez campanha pro Collor, mas ela hoje disse que nunca votou no Collor. A minha tia votou nele porque ele era bonito. Minha mãe também! Minha mãe também. Gente, é um bom motivo. Vai voltar no pé bonito. É um motivo justo. Mas também, pense hoje em dia. Olha o título que ele tinha. Gente, então vamos Caçador de Marajás. Não, pera aí. Vamos lá. Número 1, Caçador de Marajás. Número 2, se ocorria com o Lula, Sapo Barbudo, Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães... Tá, mas pera. Porra, é o Lula velho. Antes de ter sido preparado pra TV, preparado pra discurso. Claro. Era o Lula raivoso. Era o Lula raiz. Não era o Lulinha Paz Amor, era o Lulinha original, exatamente isso. Era o Lula original. O Mário Covas tava nessa daí. Então, porra, assim, o Collor era gatão mesmo, tá tudo bem, eu acho um não justo pra votar nele. Não era. O Silvio Santos tava nessa eleição, gente. Vamos falar sério. Daí o meu avô, ele votava, eu não votava ainda. Ele odiava o Lula e o Silvio Santos. Daí eu falei pra ele assim, avô, mas o Lula tem barba. Porque o Lula era barbudo. Eu falei assim, mas Jesus Cristo também tinha barba. Daí ele passou a odiar só o Silvio Santos. Ah, tá certo. Foi assim que o meu avô votou no Lula. Chupa cardosada. Eu me lembro até hoje dos jingles dessa época. Bote fé no velhinho, que o velhinho é demais. Quem era esse aí? É o Ulisses. Eu só lembro desse daí. O do Silvio Santos. Silvio Santos veio aí. E era o 23. Eu lembro do Guilherme Fife do Bingos também, que o número dele é 22. Que dois patinhos na lagoa. Bote a Fife 22 com a 4. Vocês estão muito velhos, eu não lembro nada disso. Daqui a pouco vocês estão na pastorinha. Acho que o Silvio Santos só não ganhou porque ele não tava na cédula, né? Ele entrou no lugar de outro. Foi retirado, foi proibido, foi caçado. É. Imagina o que seria uma reunião presidencial. Bom, melhor que a do Bolsonaro. Uma reunião ministerial. Ia ter o peão do baú, ia girar o peão. Ia ser muito massa, porque assim, a reunião ia começar. Pedro de Lara. Imagina, cada um que chegava na caixa, baixava pras portas da esperança. Mas ele ganhou. Mas não ganhou o seu fundo. Mas, ó, sendo sincero, se a gente parar pra pensar no jurado Silvio Santos, eles dariam ministros melhores que a gente tem hoje, vá. Eu acho que o Sérgio Malandro como ministro da cultura seria muito melhor. Muito melhor. Imagina o Lombardi como porta-voz da presidência. Porra! Caralho! Ia ser um totemzinho. Gugu como presidente da Casa Civil. Meu Deus. Ministro da Casa Civil. Gugu era a primeira dama, porra. Olha aqui, quem é o nosso presidente? Quem é o nosso ministro da cultura, que eu não sei? Não tem esse secretário. É aquele cara que era da Malhação, Mário Frias. Não é mais. Já saiu o Mário Frias? Já rodou. Você não tá acompanhando o Fuxico? O secretário de cultura é muito mais rápido. Tá ouvindo pergunta, que porra é essa, velho? Você é secretário de cultura? Quem é o secretário da cultura agora, então? Eu não faço ideia, mas não é mais o Mário Ferreira. Você foi convidado, como assim? Eu tô sem palavras agora, Júlio. Agora realmente eu não sabia isso. Já rodou já umas três semanas já, Dudu. Umas três semanas atrás. Tem três semanas que ele falou uma merda na internet? Mas falar uma merda na internet é condição sine qua non pra ser ministro, Iba. Fala merda, vira ministro, é assim. Não entendi. Então eu era pra ser presidente, né? Vocês viram a Regina Duarte cogitando voltar pra Globo? Não, a palavra é... A expressão é pedindo pinico. A Regina Duarte, ela mandou uma mensagem pro Irineu Marinho lá. Ai, assim, sumido! Saudade do que a gente não viveu. Ela viu que não ia ganhar mais o cargo da Pinacoteca, não ia rolar mais, entendeu? Tá precisando de salário, bicho. É difícil pagar boleto. Imagina, eu se fosse da Globo, contratava ela de volta e escalava ela e a Maite Proença pra mesma novela. Mas punição melhor seria se ela fizesse aquele programa da Fátima Bernardes. Botava ela fazer encontro com Regina Duarte. Aí seria uma punição muito melhor. Puta que pariu, gente. Aquela mulher, ela faz o mesmo papel em todos os personagens. Não, gente, imagina uma novela onde a Regina Duarte e a Maite Proença são um casal de lésbicas, mães do Mário Frias. Imagina só, cara. No governo de direita, isso só vai acontecer no governo de esquerda. Você ia filmar isso aí? Que delícia. Mas eu tô chocada com essa história do Mário Frias. Eu também, eu acho que o Júlio mentiu. Eu acho que o Júlio mentiu. Cara, o Júlio mora no meio da floresta amazônica. Ele não tem internet. A porra do índio que bate tambor lá, às vezes tem a conexão errada. Isso foi previsão do pajé que não deu certo. É, eu também acho, eu também acho. É, eu acho que não... Eu acho um absurdo. O Mário Frias, aquele galã, velho. Que tira porque... foto de bundinha de fora, ele não é mais secretário? Não, gente, não fala nada. Ah, não, tá aqui, ó. Dia 14 de julho. Ah, não, foi secretário adjunto dele. Então, adjunto tá saindo. Não é tipo ele. Da saúde, que o gente cara saiu e o Pazuzu tá lá até hoje. Não, sabe, Júlio, tá sonhando. Ah, não sei. Mas eu acho que o Júlio tá louco, de verdade. Eu também acho. Não tô achando nenhuma notícia dizendo que ele saiu. Júlio, ele fumou a ervinha da Elba, ele ficou desse jeito. É, ele fumou o Gudan, Ele não sabe mais o que tá acontecendo. Inclusive, Elba, só pra deixar claro que aqui no chat, obviamente, o assunto virou novamente o proibidão, né? E aí o Valdares comentou aqui que o proibidão foi algo tão histórico que entrou nos anais do Papo de Gordo. Eu só quero deixar claro que até entrou nos anais, mas não tinha ozônio envolvido na história não, tá? Vamos deixar isso bem claro. Tá, vamos falar de receita? Eu tenho uma receita ótima de carne de panela. Oi? Receita de carne de panela, que nada a ver, que gratuito. É, receita, vamos falar de receita. Você tá... uma carne. Quer mudar de assunto, carne de quer mudar de assunto. Tá bom, a gente muda de assunto. Não precisa ser tão direto assim. Vinícius Tapioca. É uma carnábica, você não tem problema. Em Amargosa, eu ouvi falar que. Em Amargosa, eu ouvi falar que tá, tipo assim, estourando os casos de Covid de uma hora pra outra, começou a acontecer um monte de coisa e tal. Você, como médico, tá aí na linha de frente, Vinícius Tapioca. Como é que estão as coisas? Já virou guerra zumbi aí? Já virou apocalipse zumbi? Não, teve. Depois de São João, que fizeram assim: a Bahia suspendeu São João, né? Como vários estados, né? Suspendeu a festa de São João. Mas e aqui João a gente tem um feriado. A gente tem um feriado do dia 2 de julho, que é a independência da Bahia, e o feriado de São João, que aqui é feriado, né? No aniversário de Elba. Muito justo, porque é meu aniversário. Inclusive, é feriado porque é aniversário da Elba, não é? Exatamente, só a partir de 74, pode olhar. Aí o que é que eles fizeram? Eles anteciparam esse feriado, acho que para maio, para emendar com o feriado lá de maio, eu não lembro qual foi o feriado. Isso aqui anteciparam para poder fazer uma semana meio de lockdown, né? Deu feriado a semana toda. E aí quando chegou no São João, não ia ser feriado para desestimular as pessoas a virem pro interior. Só que neguinho cagou para isso, né? Chegou na época do São João, vieram, né, para Amargosa. E como não era feriado, porque tinha antecipado, o comércio estava aberto, então a rua entupiu de gente, carro com placa de Salvador, Feira de Santana, puta que pariu, né? Todo mundo conseguiu entrar, fizeram como eu, pegaram as contas aí de donos de casa, comprovante de residência falso e passaram pela barreira sanitária, nego alugou casa, teve gente que alugou fazenda, né? E a cidade encheu. 15 dias depois, 10 dias depois, começou a pipocar de casos de Covid aqui. Muito, muito, muito. A gente tinha 4 casos por semana. Começou a ter 10, 12, 16 casos por dia. É, foi um negócio assim absurdo. Agora, até ontem, tava bem controladinho, diminuiu, né? Aí teve lockdown aqui, tá tendo toque de recolher. E aí, com o tempo foi controlando, a gente já tá entrando num platôzinho, começou a diminuir, aí começou a ter 4, 5, 6 casos por dia, hoje teve 16. Então, ganhei, hoje teve 52 aqui. É, tá show aí. E o prefeito, o prefeito acabou de dizer que também tá positivo, o prefeito daqui se contaminou. E o mal que prefeito, né, você tem um prefeito, com certeza vai ter um secretário, vai ter um assessor, uma galera vai pegar junto também. Não, porque lá no Planalto... O prefeito querendo testar também, isso é burrice. Cara, eu acho o seguinte, o problema todo é que o coronavírus não ataca político da forma grave, é só da forma leve. Que é um absurdo. Tá todo mundo pegando de graça e todo mundo sai, sabe? Pois é, né, nenhum político foda assim morreu ainda de Covid. Não, o cara do Reino Unido bateu... Não, Brasil. É. Aqui foi tentado fazer um lockdown. Daí teve uma carreata dos comerciantes, né, da cidade. Daí o que eles escreviam nos carros? Que ainda tem, inclusive, um carro lá perto da minha mãe que tem adesivo. Eu tenho uma vontade de passar. Quando tinha o carro, avisar pra moça lá. Quando o carro tiver arranhado, fui eu. Menos restrições, mais lei, menos restrições. Era isso que eles pediam na carreata. Daí, mais covas também, né? Mais covas, menos restrições. Cara, Eu fico passada. Não é à toa que diz é que o maior do Brasil complicado. É brasileiro. Mas não, daí, é complicado e daí o Tapioca. Vai que queira pegar o prefeito de São Paulo, entendeu? Aí, é, né? Não, hoje a gente tem 1.077 casos. Cara, pra uma cidade de 42 mil habitantes... Mas, se não me engano, o Bruno Covas teve Covid. Ele não teve Covid. Ele tava se recuperando com câncer. O Bruno Covas teve e foi assim, o pessoal ficou super... preocupado que ele tava no tratamento do câncer. Então, o tratamento do câncer e tal podia ter um quadro bem severo dele. Gente, o que que estão... Vocês estão pagando pros outros falarem de mim nos comentários? Que é isso? Não, cara, tá chamado por você. Eu tô preferindo Tem muita gente querendo ver tuas carnes aí. Esse é o tipo de elogio que só um gordo faria. A Elba é tão gata que parece até aquelas cozinhas planejadas. Todas de inox. Gente, olha, nada é mais bonito que a cozinha toda de inox. Eu concordo com isso. É lindo, não, é lindo. Nada dá mais tesão em uma pessoa que cozinha toda de inox. Então eu concordo. Não, cozinha de inox tem que ilustrar, gente. É cafeína fazendo amor, juras de amor aí, né? O Leandro falou que eu sou tão maravilhosa que ele me chama de carro dos churros. De carro dos churros. Cara, eu não sabia que era cafeína, porque não aparece o nome cafeína, né? Eu não sabia o nome dela de verdade. É a Adriana Sanches. O primeiro post Adriana. Que ela mandou, ela colocou entre aspas cafeína, como se a gente não soubesse quem ela é, mas eu sei que você é cafeína. Talvez tá pior. Já ele entrega todo mundo. É como eu, quem é que sabe? Não há anonimato para Dudu Salles. O que quem tá, sei lá, raspando alguma coisa aí? O que é isso? É o Flávio. O Flávio tá fazendo aí? Tá lixando as unhas. Tá cortando a unha. Eu tô apontando lápis. Desenhistas apontam lápis. Não, desenhista não usa mais lápis. Eu tava achando que era o Júnior cortando a unha. Eu juro que eu achei que era o Júnior cortando a unha. Eu tenho medo de imaginar com que o Júnior corta as unhas. Pelo barulho, ele tá cortando. É assustador, realmente. Cara, meu avô cortava com canivete. Agora, é de fuder, a minha voz cava de novo, mas o estilete passando aqui na mina do lápis, o cara ouve. Ele fica reclamando que você... Flávio, fala alto, Flávio. Você fala baixo, fica sussurrando. O estilete aqui tá pegando, né? Tá captando. A cabeça tá coçando. Tá parecendo um pescador. Toma o remédio de piolho. Sabe o que você tá parecendo? Não tem aquela... Não, toma o remédio de piolho, que aí previne Covid também. Meu filho, você tava parecendo aqueles banqueiros, tipo Vanilla Ice, que não sabe fazer rap, mas quer fazer rap. Aí veste um gorro, aí você vê aquele branco lá, todo desengonçado, tentando cantar rimado e só faz merda. Bota uma sensação, né, pra parecer que é rap. Tem um filme do Stephen King, eu acho que é A Neblina, e tem um cara que usa um gorrão desse, não tem? Ó, eu quero saber. Acho que é não é Neblina, acho que é no... É aquele que é o que o cara aparece, prende todo mundo dentro de uma igreja e leva o menininho embora. Ah, não, ele é The Storm. É baseado no livro de Stephen King. É. Cadê? Tempestade do século, uma coisa assim. Mas quando entrei e vi o Tapioca de touca, me veio a cabeça Debbie Lloyd. Também. Eu achei bem coisa de maconheiro. É. Gente, eu tava fazendo Nero, porque meu cabelo tava botando creme. Tava fazendo. O meu não dá esse problema. Ó, no chat do YouTube tá rolando agora Elba Facts, tá? Com coisas do tipo. A Elba é tão gata que a música Garota de Ipanema era, na verdade, Garota de Imbituba, mas o nome não pegava, por isso que eles mudaram. Cara, Garota de Ipanema são dois velhos parando uma menina de 17 anos. Vocês estão ligados nisso, né? Não entendi. Quer dizer, quando o cara falou que se achava gata, se parecia com a tia dele, tava certo, mas agora tá errado? Não entendi. Qual é o problema? Não, é porque eu tenho vergonha disso. Ah, tá bom. Então tá bom, tudo bem, tranquilo. Ô, Nando Gaúcho, me conte como é que anda a vida aí na serra, cara. Na aldeia, não, como é o nome? Na colônia. Como é que na colônia. Então, a minha vida na colônia é trancada dentro de casa, respeitando a quarentena, eu saio pra pegar meu filho. Mas é o único. Agora, a vida na colônia é aquilo que eu te falei: é tudo lotado, o trânsito cheio, é isso aí. É vida louca, né? É vida louca, parece que nem para. Como é que eu vou dizer? Tá pior do que quando não tinha quarentena. O trânsito tá muito mais ferrado do que quando não tinha quarentena. Pessoas que não precisam sair por motivo nenhum resolveram sair, porque afinal de contas ninguém vai mandar nelas, né? É. Em casa eu vou pra rua fazer o quê? Nada. Cara, eu que tô conseguindo entender quem tá de saco cheio, porque eu já tô. Cara, já tô com. Agora, às vezes. Esse em casa tá... e ir até a garagem pra andar de skate com meu filho. Essa é a minha rotina esportista, assim. Eu soube o seguinte, a gente saindo de carro só pra ir pra rua. Não tá nem saindo do carro, tá respeitando o carro. Eu vou te contar que a gente fica linda dentro do carro, hein? Isso daí eu ia te falar. Se eu tivesse carro ainda, provavelmente eu estaria fazendo isso. Pelo menos dando volta no quarteirão com o carro pra não ficar infurnado dentro de casa. Deixa eu ter chegado, você fica xarope. Meu pai tava aqui, meu pai ficou 4 meses aqui em casa, né? Ele, quando o Rubiane saía para o mercado, ele não podia ir no mercado. E sabe que velho adora no mercado, né? Velho é um bispo pro mercado. E ele não podia ir pro mercado. Então ele fazia assim, quando o Rubiane saía pro mercado, ele pegava o carro e saía para dar volta com o carro, para passar vontade de ir no mercado. Mas é, esse fumante que chupou na bala, né? Porra, não vai fumar, chupou uma bala. Não resolve porra nenhuma. Às vezes a gente pega o carro direto pra ver coisa. Às vezes o quê? Eu? Não, a gente é o único sei que às vezes a Clara dá durante a semana. Dá uma volta de carro. Nossa, não, mas, se não a gente tivesse carro, eu pegaria no final de semana. Sabe, entrar na marginal e ir de uma ponta a outra só pra ver paisagem diferente, como seja as árvores do prédio. Puta que pariu, caralho. É muita necessidade de ver alguma coisa. Não, gente. A paisagem da marginal. Mas é, cara. Na verdade, né, Flávio? A vontade de abrir o vidro pra ser aquele cheirinho de esgoto. Nossa! Que cheirinho gostoso esse Rio Pinheiros tá aqui hoje, hein? Não precisa abrir o vidro pra sentir o cheirinho, porque tem que andar de vidro aberto. A recomendação é essa. A recomendação é vidro aberto? É. Não, mas, cara, eu ando de vidro fechado com o ar-condicionado ligado. No meu carro, eu continuo de vidro fechado com o ar-condicionado ligado. Não, eu não uso ar-condicionado. A recomendação é sem ar-condicionado no vidro aberto. Se você estiver no Uber, talvez. No seu carro, só você, não faz nenhum sentido isso. Também faz. Pelo contrário, tu tá trazendo os vírus de fora pra dentro do teu carro. Exatamente isso, exatamente isso. Então. Não faz nenhum sentido. Não, se ficar com a vidro aberto, Flávio. Não, eu acho assim, você ficar dentro do carro com ar-condicionado, vidro fechado, cá entre nós, ó, o CFM vai cortar meu número agora. Mas não tem sentido nem você usar máscara dentro do carro fechado sozinho. Faz sentido, sim. Não, eu não uso máscara dentro do carro sozinho. Mas ele fica brigando comigo, porque eu vou no mercado e aí dentro do carro eu tô sem máscara, ela briga comigo por causa disso. Não, não tem sentido, se você tá sozinho dentro do carro, ou com a pessoa de sua família que você já fica sem máscara dentro de casa... É, não tem sentido você ficar de máscara dentro do carro. Eu li o mesmo. Tem um detalhe de se tu deixa atrás, quando tu deixa estacionado, tu deixa com uma partezinha do vidro aberto ou todo fechado? Não, tudo fechado. O vidro acho que nem sei se tá funcionando, porque já tem um tempão que eu não aperto pra abrir. Não te julgo porque eu sou desse. Não te julgo. Então, é aquela história. Eu acho que você usar máscara dentro do carro fechado é que nem você usar a camisinha pra dormir sozinho. Puta que pariu. Se protegendo contra o quê, velho? Acho que eu já falei isso, não já? Talvez. No final de semana passado, eu dei vontade de ir na feira. Porque ai, eu que queria. Acabei de falar em camisinha. Não, bateu vontade de ir na feira. Foto, eu fui assim, na verdade, eu tava precisava ir no mercado de qualquer maneira, era fato. Mas vejo no mercado, eu ia na feira porque eu tava com vontade de comprar pimenta e comer pastel. E cara, eu ainda continuo adorando ir na feira. Dessa vez a Mayra foi junto de mim, porque assim, pra tomar conta de mim, não sei exatamente aquela coisa. Mayra, vamos passear na feira? Vamos! Vai ver aquela operação militar pra sair de casa e tal. Máscara, óculos, aquele negócio que ela coloca tipo uma fita aqui em cima da máscara pra poder não ficar. Pra não embaçar o óculos. É, exatamente isso. Mayra queria usar até face shield, mas eu não tinha face shield de verdade. Eu comprei pro meu pai. Gente, compra baratinho pra mim. Garrafa de Coca-Cola, era isso. Não, mas que eu ia falar é que assim, eu achei triste porque comprei pastel, legal, a gente trouxe pastel, foi muito bom. Comprei pimenta, fiz minhas conservas, a gente comprou pinha e tal. Mas eu não comprei caldo de cana, ou garapa, como falou aqui. Porque Mayra falou assim, Du, assim, o pastel frita. Tá quente. Uhum. Tá frita, assim. Se tiver alguma coisa lá, vai morrer no óleo frito. As verduras, a gente vai lavar. Mas o caldo de cana, que fica lá exposto o tempo inteiro, talvez não seja uma boa ideia. Assim. Ela me convenceu no argumento, realmente não comprou. É porque, assim, antes eu dizer pra ele que tinha barbeiro, que o barbeiro era triturado junto. E que ele poderia verdade pegar alguma coisa. Barbeiro dá Covid? Não dá Covid, porra. Não, eu conheço de chagas, né, nego? Seu coração vai ficar tomando o coração de um boi. Tapioca, eu peso 150 quilos. Meu coração já é enorme, porra. Meu coração já é quase assim um toicinho. Sabe? sabe, assim, aí eu peguei e falei, passei uma vida inteira explicando pra ele a história do barbeiro, não adiantou, mas eu falei, uma vez só, do Covid, adiantou. Porque é isso, gente. E o cagato? E o medo? Não, então, exatamente isso. Hoje eu escutei um áudio que deve ser fake, né, obviamente, uma senhora falando que não sei quem tinha ido assim internado em Goiás, mas que graças a Deus não era Covid, era dengue hemorrágica. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Que amigo. Deve ser no Goiás, porque o Goiás não tem nada lá, inclusive os hospitais são vazios. É, um beijo pra nossa amiga, né, Vini? Beijo, beijo. Beijão. Beijo no coração pra aquela mulher linda. Aí, eu acho que é isso, né, gente? Tá bom, né? Já falamos demais, já matamos a saudade de fazer lives. Já, o pessoal que tava com saudade de Elba já matou a saudade de Elba. Já mataram, já zoaram bastante. Não, continuam aqui, que tá foda. Que a Elba, pra ser mais gata, só falta a trilha do John Williams. Não, assim, a zoação, hoje o dia foi todo, né? Vocês no grupo, agora... É que é o cabelo hoje, né? Você fez alguma coisa nele que tá... Não, eu fui pintar o cabelo por tua causa, olha... Rapaz, a última vez que você falou do cabelo da Elba, deu proibidão, para, Tupi. Para de falar nesse proibidão. Vamos esquecer o proibidão. Tá rolando campanha, gente. Você precisa resolver essa sua fixação com cabelo, Tupi. Desde a época da escola. E isso que o meu é curto, nem dá pra trançar, né? Deve ser por isso que a tapioca não presta atenção em mim. Talvez você vai ficar de ponta cabeça, né? Vou inverter minha bicana pra essa vez. Eu acho que com essa imagem do Nando de ponta cabeça pra essa barba... Pera aí, Júnior, para de esfregar o microfone no peito, filho da puta! Tentando encerrar o episódio, caralho! Desculpa aí, Dudu, desculpa! Agora eu acho que ele esfregou aonde entra o ozônio. Ele tá de sacanagem, sabe por quê? Porque ele editou esta merda um tempão, e ninguém soprava, cuspia. Gente, eu soprava bonito. Tá devolvendo tudo. Ah, é? Então, peraí. Chamava o ferro pra gravar esta merda, que ele ficava rotando, peidando, tossindo. É. Até parece alguém ainda dito papo de gordo, gente. Papo de gordo sai do jeito que vai. Gente, hoje eu tava lembrando, o Flávio nunca dormiu numa live. Nossa, tá vendo? Tem que estar olhando, pô. Na live. Hoje eu achei que ele fosse dormir na live. É que cara, com câmera aberta é mais difícil. A primeira vez que eu gravei o papo de gordo, ele dormiu. Mas olha, eu vou te falar, eu tô fazendo efeito aqui ainda. Sou desgraçado. Tá batendo onda, porra, tá batendo onda até agora, essa porra. Então, antes do Flávio pegar no sono, tá na hora de agradecer a todos os 33 ouvintes, quer dizer, espectadores que estão aqui assistindo a gente ao vivo. Nossa. Até esse momento, bem como a vocês que baixaram os podcasts depois, que nos ouviram no nosso feed. O Papo de Gordo da quarentena, ele não acabou, ele só parou durante aproximadamente 30 dias, mas estamos de volta com a nossa periodicidade irregular de sempre, porque é isso que a gente faz. Pode ser que sexta-feira que vem tenha live? Pode ser. Pode ser que não tenha? Pode ser também. Lá pra quinta-feira a gente descobre. É assim que funciona. Eu só quero dizer que eu só vou esperar ser comunicada na hora, tá? Ah, você não vai perguntar? Não vou perguntar. Aliás, faz semanas que eu não pergunto. Se não tiver o ritual, é isso que acaba com os podcasts. A gente tem um ritual. Toda terça-feira a Elba começa. Tem live essa semana? Gente, eu tenho que me preparar. Não é assim. Aí a gente fica trabalhando ela por 4 dias. É que tem que pintar o cabelo, fazer a unha. A depilação tem que estar em dia. Não, depilação. Tem que tirar psicologicamente a bucica. Tem que garantir que ele está com o cabelo branco. Tem que fazer aquele tratamento de limão e mel para as cordas vocais. Depilação que eu tinha em aula só no que vem. Depilação nem pode. Peraí, depilação e o quê, tapioca? Sutiã e aula presencial só no que vem. Não, sutiã é uma coisa que não volta. Nunca mais. É o novo normal, né? É o novo normal. Sutiã pra mim é aquela crise da França, que foi eliminada há muito tempo. Eu abandonei. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos eliminar sutiã. Se ele disser que no inverno, quando não vai rolar nada, Rubene dorme de sutiã. Quando não vai rolar nada, é ótimo. No inverno, quando não vai rolar nada. O recado que ela dá, né, Vini? É tipo uma indireta? Não, ela dorme de sutiã, eu já ligo Netflix, pô. Já vou ver sério. Cara. Com essa imagem de um mundo feliz, num mundo livre de sutiãs, a gente encerra a live de hoje, mandando um beijo no coração pra todos vocês que assistiram a gente até o momento, que ouviram esse podcast. E um beijo especial pro meu primo Joca Salles, que há 30 dias nos deixou mais uma vítima da Covid, deixando claro que não é o número, nunca será só o número. Valeu, pessoal! Até mais! Acabou! Letra! Interrompe a transmissão agora. Os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Acesse papodegordo.com.br/ajuda e saiba como se tornar um deles.